Bom, pessoal, voltamos agora para o bloco da Grand National Series. Elião, por favor, Elião, dê a sua ideia aí. Você acha que eu não ia gravar, né? É, esse era o nome antigo da categoria. É, um antigo nome aí. Bom, brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho da X-Fin Series. É, categoria aí que é a sua, vamos dizer assim, o berço aí dos Cup Drive, né? Porque os caras lá, esse ano aí mudaram um pouco aí as regras aí. Mas onde os caras da Cup Drive realmente deitam e rolam em cima da molecada que ainda não tem um bom equipamento ou ainda não está preparado para lutar de frente com os pilotos aí. Enfim, é uma categoria que nós todos vamos sempre assistir, metemos palmas, assistimos, eu sou um deles, né? Eu gostei muito aí que foi válido essa nova regra, que é uma regra que não as últimas regras que foram introduzidas, que essa parada aí de dos segmentos e tal, que isso aí não sou muito fã não, mas uma regra que colocaram aí que vai limitar as participações dos Cup Drivers na X-Fin Series, né? Por quê? Porque tava ficando já meio chato, já os pilotos que realmente deveriam brilhar, que são os pilotos pelo título, eles não apareciam, e sim apareciam os Cup Drivers com seus carros apelões, onde que em questão de 10 voltas já conseguia abrir 10 segundos. Uma diferença absurda de desempenho de carro. Espero que esses números aí agora diminuem muito, né? Com essa participação limitada. Ainda colocaram lá que pode os caras acima de 5 anos podem fazer apenas 10 corridas. Deveriam ser todos, né? Qualquer piloto que corre full time na Cup Series então tem que fazer no mínimo 10 corridas na Icon Series, né? Por quê? Porque vamos ter aí, por exemplo, o Austin Dillon, o Ty Dillon, o Kyle Larson, ainda deitando e rolando em cima do molecada, principalmente o Kyle Larson, que aparece com seus carros na pelões aí, né? Já estava no nível já da Joe Gibbs. Vamos ter o Kyle Larson deitando e rolando a molecada. Enfim, vamos falar um pouquinho aí da temporada, vamos falar de primeiros principais, talvez não sejam que vão figurar pelas vitórias, né? Mas os principais pilotos que vão lutar pelo título, eles sim estarão lá em Homestead lutando pelo título. Começar com o Cole Custer, que continua sua escadinha, né, o Cole Custer, mas faz a sua primeira temporada aí na X-Fin Series. Não foi um bom ano, a Truxy do ano passado, mas está pretendendo fazer uma boa temporada aí. É, chega uma equipe nova, uma equipe que é Stuart Haas Racing, que desceu uma operação, né, vai correr, abriu uma operação aí na X-Fin Series, vai correr esse ano full time com um piloto que está procurando o seu espaço aí. Quando o Cole Custer chegou, impressionou a todos, mas é o ano passado que ele tinha, né, um truque de full time, deixou um pouco a desejar. Então, vou saber aí de vocês aí, né, a Haas, só complementando aqui também, a Haas vai correr com o segundo carro, né, com o carro 41, que por enquanto o Kevin Harker vai fazer apenas 4 corridas. Senhores? Então, Leonardo, o Cole Custer estreou muito bem na Truck Series, venceu provas nas divisões de acesso, na KN, né? Mas não teve uma grande temporada no ano passado. A prova que ele iria vencer, queria garantir no Chase em Mosport Park. Depois, amigos, quem não viu, coloque no YouTube Mosport Truck Series 2016 e veja o que aconteceu no final, onde a gente teve cenas lamentáveis lá. Ele acabou perdendo aquela corrida lá e ficando fora do Chase. Acho que é um piloto que tem toda uma operação por trás dele, né? Ele tem um, o pai dele era presidente de Stuart Haas, né? Mas o Cole Custer é um bom piloto. Eu imagino que possa atrapalhar os outros pilotos que vão estar disputando as vitórias. Assim, acho que é um cara que tem tudo para crescer na série e ser um dos grandes nomes dessa categoria. Matheus? O Cole Custer, eu acho que esse ano eu vou dar um pouco de desconto para ele, porque é tudo novo, a equipe, equipamentos, tudo, até ele, a própria equipe se acostumar um pouco, mas como eu cheguei a ler uma notícia até que ele tá feliz porque ele tem um Harvick como tutor dele para essa temporada, então já vai aprender um pouco das manhas até. Na Xfinity ano passado ele fez algumas provas no 5 e eu acredito também no 88 da Junior Motorsports, e ele chegou a andar bem até, não sei se ele conseguiu, foi um top 10 ou um top 5, mas na Truck Series ele desapontou, como muita gente esperava que ele ia lutar pelo campeonato. Pelo que ele tinha mostrado no ano retrasado, a força que ele tinha mostrado, daí quando ele começou a fazer o full time, ele meio que deu uma tropeçada e acabou pecando por isso. Mas eu acredito que ele consegue mostrava uma força até com esse carro da Haas. É, vamos agora ter que esperar, né? Não temos muito o que falar, porque, primeiro, é um time novo. O Cole Custer também faz a sua primeira temporada na Xfinity, né? Então, agora é esperar realmente o resultado dessa junção aí entre piloto e novo time aí. É, também era se esperado de que ele estaria já logo, em breve, na Xfinity Series também. Agora, realmente é esperar e ver o que acontece aí. Vamos saber aí, vamos poder medir alguma coisa nas primeiras corridas do ano aí. Pelo menos esperar umas 5 corridas aí. Bom, próximo time a falar aí é sobre a Juno Motorsports. A Juno Motorsports, que na minha opinião, pelo menos nos últimos 4 anos, é o time que realmente vem mandando a categoria. Apesar de todos falarem que verem aí, Kyle Busch, Keselowski, ou Diologan. Mas o Juno Motorsports é um time que realmente vem mandando no campeonato. É um time que vem fazendo boas corridas. É um time que evoluiu muito, cresceu muito. E esse ano traz novidades. O Sauber continua no carro número 1. O Marco Anetti desceu do 36 da Smith Cup e vem para o carro número 5. Né? É um carro número 5, era um carro que fazia party time aí, com algumas participações de Cup Drive. Agora o Michael Anetti corre full time, já com o patrocínio da Pilot, continua com ele. O Justin Allgaier continua com o carro número 7. O Justin Allgaier, para mim, fez um trabalho tão bom quanto o do Elliott Sadler do ano passado. Ali no finalzinho da corrida ali de Homer, eu preciso relembrar mais uma vez, né, os senhores. O Eric Jones e o Justin Allgaier, infelizmente, ficaram atrás do Cole Irvin, que atrapalhou completamente, tirou a chance completamente dos dois tentar disputar algo. E o William Byron, que é a grande novidade, que o meio do ano passado, né, durante o final de semana de Eldora, um pouquinho mais pra frente ali, foi quando o William Byron, ele declarou, né, mostrou lá com ele o Rick Henry, até tiraram uma foto, eles sentaram na mesa assinando o contrato para a temporada 2018, mas com a passagem na Icon Series com a Junior Motorsports na temporada 2017. Então segue o script aí, William Byron. O William Byron fez um ano muito bom na Truck Series. Teoricamente estaria tudo certo para ser campeão, mas o destino não quis assim, né? Faltando 9 voltas para acabar a corrida de Phoenix, quando ele estava vencendo, liderando a corrida, o deus do automobilismo falou assim: não, você não vai ganhar, você não vai pro chase, vai ser uma incógnita se você vai ser campeão, se você é um bom piloto ou não. Então o William Byron acabou ficando fora, mas o contrato está assinado e está aí no carro número 9. E o quinto carro aí, que vai fazer algumas participações aí, com o Dale Earnhardt Jr. e Casey Kane, senhores? Então, Leonardo Jr., Motorsports que teve uma transformação, né? De uma equipe talvez até quase de segundo escalão, né, na categoria. Tinha bons pilotos, disputava top 5, até que vencia de vez em nunca, né? Mas conseguiu dar a volta por cima, principalmente depois da chegada do... Muito curioso, né, Matheus? Muita gente coloca que o ano do título do Chase Elliott foi o turning point, o ponto da virada da Junior, a chegada do Chase Elliott, só que para mim um dos grandes responsáveis dentro da pista ali, nas garagens ali, foi a ida do Kevin Harvick. Porque quando o Harvick chegou na equipe, né, eu acredito que ele tenha ajudado muito o Chase Elliott, ajudou muito o Rick Smith ali, cara. A equipe subiu de nível, chegou a vencer a Joguinho Racing em Penske, e hoje é uma equipe talvez a mais consistente do grid, né? Tem 4 operações por time. Imagino que as 4 vão ter condição de andar no top team. A grande dúvida que eu tenho aqui é se a equipe vai ter força para conseguir manter essas 4 operações no nível muito forte assim, né? Elliott Sadler é um piloto que se reinventou no ano passado, acho que essa palavra correta, foi muito bem. Eu criticava muito o Sadler, mas ano passado as atuações dele me fizeram o admirar, né, cara? Mesmo ainda cometendo um ou outro erro, mas ele conseguiu mudar a moral dele na categoria. É um dos favoritos ao título, né, Leonardo? Olha, só para fazer um parênteses aqui, né, como ele impressionou tanto a nós, é que ele foi o único piloto que contender, né, foi o único contender a vencer a corrida com os Cup Drive na pista. Então aí mostra, né, o tamanho do trabalho do Elliott Sadler O ano foi incrível realmente do Hélio Sado o ano passado. Pode continuar, Leão. Então, o Sadler foi muito bem, né? Não ganhou o título ali por um detalhe, né? Enfim, os outros pilotos, o Michael Arnett fez bons anos correndo pela RPM, no seu melhor momento na Xfinity Series, sofreu um forte acidente deitando na abertura de uma temporada, acho que 2003, eu acho. Ficou fora da... Perdeu metade da temporada e aí acabou subindo para a Sprint Cup, correu em operações fracas, né? Não conseguiu se firmar e desce agora para a Xfinity Series, né? Não vejo ele com velocidade para vencer o Sadler ou até o Ryan Byron e o Justin Allgaier. Não sei se ele tem toda essa... Se ele consegue andar no nível desses três pilotos, mas talvez vai ter a sua grande chance de vencer corridas na sua carreira, né? Porque mesmo... Não, sendo um cara extremamente consistente, eu acho que ele pode, consistente pela vitória ali no top 5, eu acho que ele pode conseguir bons resultados com esse carro, né? O Justin Allgaier vai pro seu segundo ano, foi muito bem no ano passado, poderia ter tido resultados melhores, mas não foi culpa dele, fez o trabalho certinho, enfim. Também um piloto que corria na Cup e o patrocinador e o contexto fizeram ele descer, né? Talvez tenha sido a decisão correta, né, Matheus? Já que ele saiu e a equipe dele, a Harry Scott, desmoronou no ano seguinte, né? Isso. Foi talvez a decisão correta na carreira dele, né? E o William Byron, né? Os olhos do meu amigo Laguina brilham quando falam do William Byron, né? Só que o Byron, a maneira como ele chega, né, me lembra muito a do Darren Kenievski, né? Se bem que o Kenievski foi muito bem na KN Pro Series. E o Byron foi muito bem na Truck Series, já vencendo pilotos mais experientes, mas o brilho, a maneira como ele acendeu, lembra muito a do Dylan, né? Só que as diferenças, além do Byron ter mais experiência, além de estar trabalhando com o Kyle Busch, ter trabalhado com o Busch no ano passado, são pilotos que, mesmo que indiretamente possa ter sido, não ter chegado nas três divisões da NASCAR pela Hendrick, já tinham acompanhamento antes, né, Matheus? Do Sr. H, né? Já, ou seja, acho que ele chega mais preparado e chega numa equipe, mesmo com quatro operações, com mais estrutura do que a Turner Scott tinha quando adotou o Dylan anos atrás. Em relação à quinta operação, né, Léo? Vamos ver se aquele piloto lá, o amigo do Dale Jr., que ele conheceu jogando e-racing, como que é o nome dele, o Matheus? Ele venceu até o Corrida de Jornais lá. Isso, eu espero ver ele novamente competindo na Short Wakes. Acho que seria um piloto com um perfil bem diferente desses que a gente citou agora. O Sadler, o veterano, o Byron, uma promessa de campeão da NASCAR. O Allgaier e o Arnett, dois pilotos que têm uma carreira sólida na categoria, tem mais de 100 largadas os dois, somando todas as divisões, tem mais de 10 anos de automobilismo em alto nível, e o nosso guerreiro aí, cara que vem das provas regionais, né? É bem interessante esse ponto. O Junior Motorsport se tornou uma equipe bem grande, sim, né? Falando também na quantidade de carros, que nem a Richard Childress, que esse ano também expandiu para vários carros. O Sadler, ano passado, ele fez uma temporada muito boa em relação aos últimos anos dele, que ele adora visitar as outras equipes, todo ano ele bate na porta de uma equipe lá e corre no carro 1, no carro 11, geralmente dependendo só do falta número. Penske, né, Matheus? Só falta Penske, né? Essa aí acho que ele vai esperar um pouco ainda. E agora tem a Haas também, se ele quiser visitar lá. Daí o Sadler, eu acho que se tirar alguns detalhes que ele cometeu de erro no passado, até a escolha de pneu, ou forçou muito na hora errada, é capaz ele conseguir capitalizar esse título que ele tanto quer. O Anetti, ele correu na antiga equipe do Wallace, que era o Steve Wallace, e ele que correu German. No 62. Não, é. Ele correu na German, e depois, isso no 15. E depois ele correu no 62, eu acho. Da Rush Wallace. Acho que ele foi companheiro do. Ele era. Teve até uma situação engraçada uma vez. Rapidão, Léo. Contar aqui. Eu acho que era uma prova em Memphis. Não sei se você lembra disso. Não, Matheus, foi, não sei se foi, você lembra foi disso. New Hampshire. New Hampshire, então, mas teve uma prova muito curiosa que, então, Matheus, o Michael Arnett corria para o German e o Brandon Gogan e o Steve Wallace corriam para o Rush Wallace, né, naquela falecida equipe, né? E aí eu acho, se não me engano, o Arnett foi lá e bateu no Steve Wallace. Aí 10 voltas depois foi lá o Brandon Gold e vingou o companheiro dele e jogou o Arnett pra fora. Tipo, não, esse aí eu acho que é o Lagasse, que tava no 11. Era um Toyota. Era o Lagasse? Era o Lagasse. Já vem de lá o talento do Lagasse. Aí já era... 3 anos depois ele foi correr na equipe do Rusty Wallace. É, e daí teve uma prova em... acho que era... New Hampshire, que o Steve Wallace rodou e depois o Annette, pra tentar desviar, acabou acertando o carro do Steve Wallace ao mesmo tempo. O Annette, depois que ele foi pra RPM, a equipe do Pet, que correu com o 43 de 2012-2013, ele mostrou força na primeira temporada dele. Ele conseguiu pegar um top 5 no campeonato até. Foi premiado, porque geralmente os 5 primeiros do campeonato são premiados no evento depois. Acho que era em Las Vegas na época ainda. Já era Las Vegas. O jantar, né? Isso. O jantar. Não, o da Xfinity é em Miami. Só o da Cup que é em Vegas. É, falei trocado. Eu espero o Anete conseguir um top 10, talvez até um top 6, assim. Mas não espero, não vejo ele indo pra Homestead. O Allgaier também, ano passado ele fez uma temporada muito boa. O único detalhe que faltou pra ele foi a vitória mesmo. Porque competência, assim, força, não fazer muito erro, ele foi bem, foi. Vitória. O William Byron, se ele repetiu o que ele fez na Truck Series e mostrar essa força dele e coisa, ele pode chegar em Homestead brigando pelo título. Desde que ele não tenha uma quebra de motor em Phoenix. Eu tô muito curioso, Matheus, pra ver, por favor, Leonardo, eu não tô secando o William Byron, por favor, não tô fazendo isso. É de como o Byron vai reagir a um início de temporada não muito positivo, assim. Porque é muito importante ver como que o piloto consegue ter essa recuperação. O próprio Dylan, que eu cito exemplo, um cara que chegou muito badalado, situações diferentes, né? Mas eu vejo a força dos dois bem parecido. O Dylan, ele em certo momento, ele não conseguiu reagir. Ele fazia boas provas, só que batia no final e acabava caindo. Eu estou muito curioso para ver como que o Byron responde à adversidade. E se ele conseguir passar situações complicadas e conseguir responder, vai ganhar uma força muito grande na categoria. Mas um detalhe que eu acho bem parecido com o Chase Elliott, o início dele, assim, se bem que o Chase Elliott não correu pro time na Truck Series, fez só algumas provas, né? O Byron fez pro time, é a questão dos erros. O Chase Elliott, raramente você vê ele cometendo um erro muito absurdo, assim. E o Byron, a mesma coisa, assim, é um piloto, você vê o cara extremamente concentrado. Eu tô muito curioso para ver como que o Byron vai reagir à adversidade, andando num nível mais forte e principal, né, Guilherme? É, em provas que a gente vai ter vários pilotos de Speed Cup competindo, né? É, Leão, eu ia me andar assim, ó, agora que você tava terminando de falar. Para mim, ele não vai decepcionar você, Leão. Ele vai fazer muito bem o papel dele, ele vai fazer muito bem todas essas fichas que vem sendo apostadas nele, ele vai fazer por valer. O William Byron vai fazer uma grande temporada, tenho certeza que vai fazer uma grande temporada. E vai se mostrar aquele piloto pronto, não é aquele piloto que tem que chegar e ser lapidado, por exemplo, como nós falávamos do Bobo Wallace, né? Que era um grande piloto, mas tinha que ser lapidado. O William Byron já não. O William Byron é um cara que chega pronto, é um cara que chega, você dá o carro para ele e já vai fazer o que tem que ser feito, vai ganhar a corrida, vai fazer boas apresentações. Não vai fazer nenhuma bobagem para atrapalhar a evolução dele no campeonato. Eu tenho certeza que o William Byron vai fazer um grandíssimo campeonato e vai deixar a gente de boca aberta. Bom, senhores, dando sequência aqui, né, vamos falar um pouquinho da Roush. A Roush é uma equipe que cada vez mais está se diminuindo, uma equipe que cada vez mais está ficando um pouco para trás. E essa temporada de 2017 promete ser uma temporada até que perigosa para os dois pilotos. O Wallace é o que vem aí no carro número 6 e o Ryan Reed vem no carro número 16. Talvez maus resultados, como foi a temporada 2016, possa ser que leve a fechamento de algum time aí ou outro. Senhores? A Roush esse ano, nós, dependendo do Bubba Wallace, ele tem que mostrar um desempenho bom nas primeiras provas do campeonato, que é as que ele tem um patrocinador garantido, acho que são 6 provas da Leidos. E caso ele vá mal, assim, bata muito, é capaz dele ter que fazer a part-time do carro dele, porque ele não vai conseguir o patrocínio bancar o resto da temporada até. E o Bubba Wallace na temporada passada, ele foi bastante ruim, assim, ele não mostrou aquela mesma força que ele teve em 2015. Eu acho que ele terminou até fora do top 10. Acho que ele terminou lá no final do top 10. Não sei se o Leonardo consegue puxar a posição final dele na tabela. Porque ele... Oi. É, pede pro... Só que tem uma diferença muito grande, né? Em 2011, o Trevor Bane tinha ganhado a Daytona 500. E ele entrou na temporada numa situação semelhante do Bubba Wallace, né? Ele tinha o carro na Xfinity Series 2012, né? Ele tinha o carro na Xfinity Series com algumas provas já garantidas, mas depois de um certo período o Roush não conseguiu mais patrocínio e aí o Bane só foi conseguir um full time lá em 2014. Eu acho uma situação muito semelhante. Sauder? É, o Bubba Wallace ele tem talento, só que às vezes eu acho que ele tira um pouco demais do carro e acaba raspando no muro, e isso vai prejudicando ele, vai causando furo de pneu e até uma queda na tabela. Até o Ryan Reed, que geralmente o pessoal faz até uma piada na internet, que quando é que ele vai conseguir o top 10, que e ele acabou desempenhando melhor do que o Bubba Wallace no Chase. O Ryan Reed, se não me engano, ele ficou em sexto na tabela, conseguiu passar o Bubba Wallace. Eu acredito que ele vai fazer mais desempenho, talvez. Então, fique em sétimo na tabela, em sexto, mas mais do que isso eu não espero muito, não. Até porque mais ele só tá ali mais ou menos por causa da grana do patrocinador dele, esse Lily Diabetes, que faz essas canetas que o pessoal injetar insulina, até porque ele tem diabetes, então já é mais ou menos o próprio patrocinador dele. Que se um dia ele sair da Roush, ele acaba levando o patrocinador junto. Oi. É até um curioso, uma pergunta aqui pra você. Se você fosse o Bubba Wallace, o empresário dele, o que você faria daqui pra frente? Nessa temporada, nessa situação indefinida, pinta uma oportunidade em uma equipe mediana da Sprint Cup, né? Não sei, um time, um RPM da vida, enfim, RPM, enfim, uma equipe média pequena da Sprint Cup. Você parte para lá sem pensar duas vezes ou segue na Roush, só que com esse vínculo, só que a situação totalmente indefinida? O que você faria, você empresário da Bubba Wallace hoje, cara? Ou até desceria para Truck Series para competir em tempo integral no time do Keselowski, por exemplo? Se tivesse da Keselowski, talvez desceria, porque ele mostrou a força quando ele correu na KBM na Truck Series. Mas se fosse pra subir na Cup, eu acho que uma equipe média, assim que nem a Pet, eu acho que eu ficaria na Roush. Até por causa do Brian Scott, mesmo ele não, ele sendo gostado um muro, ele andava melhor na Childers no 2 do que quando ele subiu pro 44 da Pet. Até quando ele correu no 33 algumas provas na Cup, pela Childress, que é afiliada também com a Circle Sport, ele conseguiu andar um pouco melhor. Eu acho que às vezes pode ser um tiro no pé, assim, tentar subir para uma equipe. Até se não tiver muito patrocinador garantido. Vai depender dele agora, se ele conseguir focar um pouco melhor a equipe dele, trabalhar junto e eles não forçar na hora errada. Não sei se tu acredita mais ou menos assim. Perfeito, mas o Ryan Reed é curioso, né, Léo? Ele vai o quê? Terceira temporada seguida nesse carro? É, ele é um terceiro temporada seguida, né? E lembrando que ele venceu 2015, a corrida de abertura, né? Lá em Daytona. Até tava revendo esses dias. Com grande ajuda do Chris Busch, que se sagrou o campeão da temporada 2015, aí no final da temporada ainda. Bom, pra falar um pouquinho desse futebol, diriam que... Oi, Léo? Sim. Não, futebol diriam que o Chris Buescher foi o melhor em campo naquela tarde, né? Foi o melhor em campo lá. O Chris Buescher naquele. E ele fez uma coisa impecável também, né? Bom, falar um pouquinho dessa dupla aí, como eu falei, é uma dupla perigosa, não perigosa na pista, mas é uma dupla que corre perigo de final do ano perder o carro, né? Simples e objetivo tem que ser em relação a esses dois aí. O Bubba Wallace é um cara que vem tentando há algum tempo aí, tentando dar certo. E quando o negócio não der certo para ele, não vai dar certo de vez. Com certeza vamos perder o Bubba Wallace. Ele poderia ter entrado por outra porta, ele ter ficado na Truck Series, tentar fazer boas corridas lá, boas temporadas por lá, que estava quase conseguindo fazer isso, né? Mas ele quis tentar a Xfinity Series, que é a categoria um pouco mais difícil, né? Então tá pagando um pouco caro o preço aí. O Ryan Reed é um cara que venceu uma corrida, Daytona na abertura do campeonato em 2015, como eu falei agora há pouco. Isso aí vai marcar, esse fato vai marcar a carreira dele, porque eu creio que vai ficar por isso mesmo, né? Então, Aldo Rauch é uma equipe perigosa, uma dupla aí que pode perder a qualquer momento o carro. E um problema muito sério, que é o futuro da equipe, né? O futuro da equipe, porque tá nesses dois aí, e desses dois nós sabemos que não sairá nenhum grande campeão. Mas enfim, vamos seguindo em frente aqui, falar um pouquinho da Gibbs, né? A Gibbs, que é o único cara que vai ter full time, é o Matt Tift, vai estar no carro 19, carro que era o Daniel Soares, e o Kyle Busch e o Daniel Soares vão dividir o 18, o Eric Jones também faz part time com o carro número 20. Senhores? Então, talvez, acho que a grande falta nesse ano vai ser o Dani Soares, né? Ele ia voltar para defender o título, um cara que cresceu muito, evoluiu de nível, assim, cara. Eu vejo ele no final dando bastante maturidade e principal, né, cara? Ele entrou na fase final com o Franco Atirador e desbancou não só em Homestead, mas como em várias oportunidades do Eric Jones, que era o piloto mais, talvez o piloto mais rápido do field. Mas ele, talvez pela falta de experiência, ou enfim, ele acabou se perdendo em alguns momentos, assim, de maneira até meio boba. Mas faz parte do desenvolvimento do piloto. Mas o da mesma maneira que o Chris Buescher, no ano anterior, despancou o favoritaço, diria o Arnaldo Ribeiro da SPN, Chase Elliott, o Dani Soares teve presença no final para vencer não só o Eric Jones, mas também o Eric Sadler, que fez uma temporada muito boa. E vamos de Matt Tiff, né? Eu não sei se... Enfim, eu acho que o empresário do Matt Tiff deve ser muito bom, porque, tipo, é um piloto que fez boas provas na ARCA, andou até relativamente bem na Truck Series, mas não sei se ele tá no nível para ter uma grande chance pro time no carro da Gibbs, né? Eu diria, eu faria uma lista de uns 5 pilotos ligados à Toyota que mereciam mais essa chance que ele. O Matt Tift, eu não espero ele fazer um bom início de temporada, assim. Eu acho que ele vai acabar se enroscando bastante até. Ele chegou a correr umas provas no 18 da Gibbs ano passado, mas ele não mostrou uma relativa força, assim, de pegar o carro e já sair liderando, andando bem. Ele era mais ou menos top 10, top 15. Esse ano eu espero o início dele do campeonato mais ou menos onde ele parou ano passado. Eu acho que pela metade do ano até o final da temporada ele talvez comece a pegar o jeito pra próxima temporada. E tu tinha dito também do... Matheus! Oi! Tem que ver como que ele vai amadurecer também, porque o Matt Tiff, mesmo ele competindo na ARCA, ele corria pela equipe do Tim Schrader, daí depois correu na Red Horse, né? Que não é o melhor truck da categoria, né? Enfim, eu não sei, deve ter alguma coisa diferenciada, alguém ali viu alguma coisa, ou ele tem um empresário muito bom, porque, cara, a princípio, eu não vejo ele como um piloto a ponto de ter um carro full time na Gibbs, né? O Dani Soares, tudo bem que ele não é igual do patrocinador, mas é um cara que andou muito na KN, por exemplo, enfim, tinha um potencial. O Tift, eu até achei que o Gibbs não ia pegar por causa desse problema que ele teve no cérebro, que teve que fazer uma operação, até que achei que ele ia ficar um pouco afastado das corridas, mas com a recuperação dele, ele já assinou o contrato. Tu tinha falado do Soares, que conseguiu ganhar o título na última temporada, ele teve o mesmo, vamos dizer, o Crew Chief, que conseguiu o título com o Buescher, que agora não me lembro o nome, não sei se era o Scott Graves que assumiu. Conseguiu ganhar o título tanto de 2015 quanto de 2016 em equipes diferentes. Bom, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Bom, olha, esse time da Gibbs aí é o mesmo caso aí. Eu não sei se vocês vão lembrar aí daquele Drew Henry. De vez em quando aparece esse carro da. Uns carros da Joe Gibbs. Da onde que esse cara tira dinheiro, de onde esse cara aparece pra correr, de onde encontraram esse cara aí, eu não sei, mas o cara tá lá e sempre faz corridas e não corresponde ao carro. O Matt Tift talvez vai ser a mesma coisa, não vai corresponder ao carro, então eu posso cravar aqui que a Joe Gibbs esse ano vai fazer apenas participações nas corridas, né? O Kyle Busch ali vai tentar a vitória com seus carros apelões, o Eric Jones talvez, Daniel Soares talvez. E o Tift vai ser aquele cara que vai andar atrás, pelo menos da Junior Motorsport, ele vai andar atrás. Talvez se ele andar na frente, vai ser na frente do Arnett. Mas, assim, nem vou nem arriscar e falar certeza que ele vai andar na frente. Não, o mais curioso, a gente, que eu meio que cito, assim, o tipo, se a gente for ver o histórico da Gibbs nos últimos anos, eles, tipo, adotaram vários pilotos, assim, que não tiveram, quer dizer, foram bons nas categorias de desenvolvimento de acesso, mas que entraram na equipe como pilotos oficiais, né? Só que apareciam fazendo 5 ou 6 provas. Você citou o Drew Herring, mas o próprio Matt Benedetto, até o Brad Coleman, até o Ryan Trucks, por exemplo, eram pilotos que tipo, tiveram chance de correr em carros da Gibbs, mas não tiveram aquela oportunidade de correr full time, né? Fazer uma temporada inteira, se desenvolver. O Matt teve uma situação muito parecida com esses caras, só que diferente deles, ele conseguiu patrocínio e estava num contexto em que surgiu a oportunidade de competir em tempo integral, né? É muito curioso isso. Eu estou muito curioso para ver como que o Matt vai se desenvolver durante o ano, né? Porque talvez a gente, ele possa ter um talento assim que a gente aqui de longe, né, não está no dia a dia, não vê como é o treino do cara, não vê como é o relacionamento dele com a equipe, com o chefe de mecânico. Talvez ele tenha um talento que mereça estar nesse carro nesse momento da carreira. Bom, falar um pouquinho agora então da Penske, bem rapidinho, né, porque a Penske não disputa o título, mas a gente precisa falar do carro 22 da Penske, que sempre é destaque nas corridas. Continua ali o Brett Keselowski dialogando e o Ryan Blaney também vai fazer participações nesse carro 22. Senhores? Lembrando que o Sauder vai ter. O Sauder acho que viu esse rumor lá por agosto, setembro, saiu uma informação que a Penske ia ter o 12 também full time com um piloto de desenvolvimento. Na hora eu cravei que era o Alticentric, né? Por razões que. É um piloto, eles estavam começando a desenvolver o Tyler Reed, que não estava com o cara que ia subir para a Penske, né? Mas acabou que o 12 só vai aparecer em algumas corridas. Eu acho que como no ano passado. É, vai aparecer também com... que eles não. Então, eles não adotaram. Pode falar, Matheus. Ele vai aparecer com o 12, com o Logan, acho que nas mesmas provas que ele fez ano passado, que seria a prova de Glen, que ele sempre participa, e a prova de Charlotte, a segunda do Chase já. Que, e não. E é muito... Não, pode continuar. Não, pode terminar, termine. E também é um dos problemas que eu tinha falado, que a Penske não conseguiu colocar o 12, foi a falta de patrocínio mesmo. Eu acho que eles já tinham até um piloto no esquema deles, mas o patrocínio não apareceu. O Cindric, até um dos patrocinadores dele na Truck Series vai ser a PeerTech, né? É uma empresa que já aparece na operação da Penske na V8 Supercars, né? E talvez seja um patrocínio que pode subir com o Cindric para Xfinity Series. Lembrando que já faz algum tempo que eles não apostam em ninguém. O último piloto que eu me lembro foi o Ryan Blaney, né? E antes o Parker Krieger, mano, né? Lá em 2010, 2009, muito tempo atrás. O Justin Allgaier também. Mas o último mesmo foi o Ryan Trucks, que a estreia dele foi quando o Matheus lá por 2012, 2013, né? Já faz uns 4, 5 anos que eles não... aposta em pilotos mesmo assim. Tem um tempo já. Ainda mais porque o pessoal da Cup deles é novo ainda, mas se eles quiserem aumentar a operação de carro, que vinha sendo falado no passado, que para eles ser uma equipe grande mesmo, o diretor deles mesmo falava, eles tinham que abrir uma operação de 4 carros. Eles iam precisar de um pessoal mesmo que já tá na Xfinity até. Que eu acredito que seria o Blaney que eles iam puxar para algum carro e o Cindric também, se não for no futuro tão próximo assim. Eu fico olhando a Penske assim, cara, e penso, cara, acho que era um lugar perfeito pro Bob Wallace. Dada a tradição do Roger Penske de roubar talentos, de pegar o talento pronto, né? Tava tendo acho que era um piloto. Tava tendo uns rumores que ele podia ter ido pro 12. Que, já que ninguém anunciava o piloto, o pessoal tava achando que era o Wallace que ia. Bom, senhores, a Penske, na minha opinião, vai continuar com o seu carro super apelão aí, com o carro 22, tanto o Keselowski como o Joe Logano andam do mesmo nível, e o Ryan Blaney não deixa a peteca cair. É realmente esperar para ver o que eles vão fazer, mas com certeza umas 3 ou 4 corridas eles irão vencer esse carro 22 com qual piloto, eu não sei, é difícil falar, mas eu tenho certeza que vitórias ele vai conseguir esse carro 22. Fala um pouquinho da Richard Childress, que é um time que está chamando muita atenção, né? É um time que vem muito bem aí. O Brandon Jones fez uma excelente temporada no ano passado, não vou falar excelente, mas fez uma boa temporada no ano passado. E o Brandon Galvin já tá naquela que tá quase na hora de parar, tá ali já que meio que enchendo linguiça, mas continua nessa temporada aí. E a grande novidade é, claro, sim, o Daniel Wernicke, que deixa a Brad Keselowski Racing na Truck Series e vem para tentar algo de importante na X-Men Series esse ano. É, Leão? Operação que perdeu o Ty Dillon, né? É, piloto que já vinha há algum tempo tentando competir em tempo integral, né? Pelo título, né? A iniciativa vai correr part-time até... Sim, Leão, não. Posso fazer uma piadinha? Pode? Não perdeu não, já foi tarde. Enfim, foi e não foi, né? Porque ele vai continuar fazendo pelo menos acho que 20 provas. É, até esse carro 3, né? Que vai continuar competindo. Teve um rumor que o Casey Mears, piloto que já correu na RCR, naquele saudoso carro 07 da Jack Daniels, né? É, nosso amigo Pedro Mugardi, que gostava desse carro, né? Comprou muitas garrafas só para financiar essa operação, só que acabou não dando certo, que a patrocinadora deixou a categoria, né? É o carro, antigo carro 07, né? Enfim, o Casey Mears chegou a ser colocado em rumores de que ele iria pro carro 3, né? No acordão ali pro Ty Dillon poder pegar o carro dele da German, né? A Jair queria bancar a brincadeira, só que o anúncio veio ontem, né, Matheus? De que o Mears ia pra Biad, o número 98. E já teve Nelsinho Piquet. Anos atrás, né? Ano passado, né? Ano retrasado, né, Matheus? Ano retrasado. Não, acho 98. Que ano passado sim ele chegou a correr também. Ano passado ele, também? É, ele bateu, acho que. Foi aquela coisa que choveu, foi aquela zona, né? Aquela confusão. Sim. Mas voltando aqui, Daniel Wernicke, pra mim, um dos bons nomes que surgiu nos últimos tempos. A princípio me parece um cara também que não tem um grande patrocinador por trás, assim, né? Deve ter um bom empresário, bons apoiadores que o levam, mas ele, diferentemente do Brandon Jones, que tem a Rain lá, e o Brandon Gollum, que compete com o patrocínio da família, o Brandon Jones, o pai dele, é um dos executivos da Rain, né? O Daniel Wernicke parece estar aí pelo talento dele, né? É um piloto que corria em provas regionais, ganhou uma chance na NTS, né? Uma equipe que nós tínhamos na Truck Series, que teve o Ron Horner, enfim. No lugar do Brandon Newberry, né? Que todos competia lá, era uma espécie de John Westall piorado. Aí do nada o pai do Brandon Newberry parou de investir no filho e deu essa chance pro Daniel Wernicke, que foi muito bem correndo no 14, né? Conseguiu bons resultados. E nesse ano sobe para RCR, né? É um piloto de um talento muito grande e pode ser um dos... É um caso, né, Léo? O Henrique me parece um pouco o caso do Chris Buescher, né? Aquele cara que chega sem muito alarde, mas que em médio prazo pode estar bons frutos, né? Lembrando, né, Matheus, que se a gente for tirar a questão familiar e a questão de patrocínio, o piloto que traz patrocínio, o Daniel Wernicke ao lado do Ryan Newman são os dois únicos pilotos do programa na RCR ali que estão ali pelo que tem, pelo talento mesmo, né? O Austin Dillon é um grande piloto, mas obviamente só teve essa chance na RCR por ser neto do Richard Childress. E o Ty Dillon, se tivesse em outra equipe, ia estar numa situação semelhante ao do Bubba Wallace. Isso aí eu acho que o Matheus também não tem a menor dúvida, né, Matheus? O Dillon, ele conseguiu o quê? Uma vitória em 2014 em Indy e depois nunca mais fez nada disso. Liderou, corrido, alguma coisa assim, mas nada a ponto de parecer que ia ganhar. Só aparecia. O Ty sempre anda muito. Ele anda muito bem em Indianápolis, né? Sim. Até sugiro a ele tentar alguma coisa na Indy 500, né? Mas enfim. Voltando aqui, eu acho que é uma equipe que tá. Eu vejo o Brandon Jones melhorando esse ano, mas eu não sei se ele pode crescer ao ponto de brigar por vitórias. E o Brandon Gogan, ano passado já tinha um rumor muito forte que ele ia encerrar a carreira no final do ano, eu tô surpreso com ele retornando, mas é um piloto também assim... correr na Cup agora o Gogan. Então, deu uma animada, né? Ele teve uma prova em Las Vegas, que até o pai dele, que é dono de um dos cassinos de lá, tem uma entrevista lá falando que eu pedia cuidar dos negócios da família no ano posterior, né? Mas parece que empolgou. Não vai ser agora. Soder, RCR, o que você acha? O Hammer, que eu acho que ele vai mostrar aquela força, que nem tu falou do Buescher, que o pessoal não acreditava muito que talvez ele nem ficasse entre o top 5. Eu acho que o Hammer vai mostrar uma força assim. Na BKR ano passado, quando ele correu na equipe do Keselowski, até o início do Chase ele era o melhor piloto de chegada na temporada. Mas faltou a vitória pra ele na temporada. Daí logo que começou o Chase, a equipe dele, ele começou a ter vários problemas. Logo na primeira prova já teve um furo de pneu e nunca mais conseguiu se recuperar daquilo. Mas eu acho que na Richard Childress ele vai se dar bem, até como um dos pilotos principais a fazer puxar o campeonato. O Brandon Jones já vai pro segundo ano dele na temporada completa. Ano passado ele errava bastante, não lembro dele ter mostrado uma força assim a ponto de vencer uma corrida. Eu acho que ele é um piloto de top 10, top 15 ainda. Não sei se esse ano vai mudar. Muda o jeito que eu vi. Cru ainda. Eu acho que ele subiu antes do. Eu acho que ele subiu antes do tempo. É um piloto passado. Que ele conseguia andar no mesmo nível do Cole Custer até na KN. Na Truck Series não chegou a como parafraseando Paulo Nobre, você não chegou a empolgar, né? Mas não fazia feio, né? Mas tipo, acho que ele pulou etapa. É, no passado mesmo ele fez algumas provas na Arca no 8 e na Truck Series no 71. Isso mostrou até que ele não estava bem preparado para Xfinity, porque ele teve que descer algumas categorias até para correr, mesmo assim na Arca. E o Brandon Goga, eu acho que ele tá ali só para fazer alguma coisa no tempo livre dele mesmo, se divertir um pouco, já que os cassinos mesmo que bancam, então ele vai ali só para se divertir, não espera muita coisa dele. Ele pode fazer que desde 2014 talvez e cair uma vitória para ele, alguma coisa assim, mas de competitivo, mas Goga, mesmo não. O Leonardo vai concordar com isso. Mas olha, o Goga, uma coisa que eu gosto nele, o Leonardo vai concordar comigo, o Goga, mesmo sendo um piloto pay driver em tese, ele ainda traz um pouco daquele piloto da NASCAR antiga, né? O estilo dele, assim, é meio bonachão, meio durão. Eu gosto. Ele parece Goga, meio Stewart. Lembra os anos 90. Concordo com você, Leão, como você falou aí, ele é aquele cara meio. Tipo. O cara do interior dos Estados Unidos mesmo, é a figurão lá, o sulista dos Estados Unidos, né? Tanto é que o Cassino lembra o nome de Southern, alguma coisa, não lembro o nome correto lá, do Cassino dele. South Point. South Point, alguma coisa, não é? Então vou olhar aqui por questão de curiosidade. South Point Resort. Que é realmente. E é bem a cara dele, né? Do Brandon Galgo. O Brandon Galgo é aquele cara. Ele já tá um pouco meio acima do peso, já tá um pouco também com a idade avançada. É um cara que corre e se diverte muito. Eu lembro quando ele ganhou a corrida lá em Road America. Ele ficou muito feliz. E viu, eu notei ali que é muita simplicidade que rola entre o time ali. Ele foi lá, comentou, fez questão de comentar cada um do time, né? Isso Leo, às vezes não acontece. Pode falar, Léo. Quem me chamou. Uma coisa que eu acho que mostra bem o que é o Gogan, assim, eu comecei a ter uma admiração muito grande dele, foi naquela prova em Eldora que o Norm Benning se classificou na última qualificação, na última curva. Vocês devem lembrar disso aí. Ele e o Ty Dillon, eu acho, os mecânicos da RCR comemorando lá a classificação do Benning lá, aquele photo finish lá. E depois o Gogan e o RCR encabeçaram um mutirão lá para reformar o truck do Norm Benning para ele poder correr no evento principal. Verdade. Depois daquilo eu comecei a admirar muito o Goga. Isso aí é uma. Isso que lá foi um fato clássico que ficou marcado, com certeza. Bem lembrado, velho. Bem lembrado. Bom, então esse aí é o time da RCR, né? O Brandon Jones fez uma temporada ano passado boa, não foi uma temporada ruim, mas também foi uma temporada excelente, mas foi uma temporada das melhores. Foi uma temporada que ele se encontrou aí, né? E temos, né, o Daniel Ryan, que é a grande novidade para 2017. Fala um pouquinho da Ganassi, tem o Brandon Poli, continua no time 48, com o patrocinador da DC Solar, né? Segue aí com o trabalho dele. É aquele cara que, não que ele vai ser campeão, mas que ele vai chegar para lutar ali no Chase, com certeza ele vai. E vamos ter aí no carro 42, três pilotos, do Carl Larson, o Tyler Reddick, que deixou de fazer full time, fazer pile time na Ganassi, no K42 junto com o Kyle Larson, e o Justin Marques vem nos RC da vida, né, na equipe Ganassi. Então, vou saber de vocês aí o que se esperar desse time da Ganassi para 2017. Eu tenho certeza que a Ganassi vai fazer um bom campeonato e esse carro 42 com certeza vai vencer pelo menos duas ou três corridas. Leão? É aquela história, né, Leonardo? Primeiramente sobre o Brennan Poole, um dos bons talentos que veio da Arca, foi um piloto lá que não teve muita chance de fazer full-time, né? Fazia vários part-times, venceu várias corridas, a estatística dele na categoria era muito boa. Aí ele ganhou essa chance na Ganassi, né? Meio que passou por cima da Truck Series, enfim. E foi bem ali. Logo quando o Dylan Kenievski, que estava começando a perder espaço ali, ele conseguiu um bom patrocinador e que acreditou nele. E ele tá sólido ali, fez uma boa temporada no ano passado. Eu acho que é um piloto que a gente for olhar, talvez ao lado do Daniel Henrique aí, um dos caras que tem potencial para crescer. Vai crescer na categoria. E a gente falando aí do contrato do Kyle Larson chegando ao final no ano que vem na Sprint Cup, dependendo do que acontecer com a saída da Target, enfim, diminuição. Já que ele tem um patrocíniozinho ali que deve banca esse full time, né, Matheus? Acho que são todas as provas que a DC Solar deve pagar o quê? Uns 8 milhões, mais ou menos, 7, 8 milhões. Se ele achar mais um patrocínio legal aí, quem sabe dá até pra pegar uma sucessão ali no 42, se o caso o Larson vá para outra equipe. E no outro carro aí, né, o Larson brigando por vitórias, mas o mais legal vai ser o Tyler Rich, que é, contando que a equipe do Keselowski é uma Penske Junior, né, ele acabou pulando o muro, né, foi para Ganassi, né, não foi aproveitado pela Penske, e o Chip Ganassi dá chance a ele, né, eu acho que é um piloto muito talentoso, é muito curioso, né, porque... É muito curioso a gente for parar pra pensar numa coisa, né, Léo? Como que a vida do Larson acabou sendo mudada pelo Tyler Reddick, né? Talvez se o Tyler Reddick não tivesse vencido aquela prova da Kine em 2012, que o Reddick venceu na última volta, bateu no Brad Moffitt, Moffitt ia ser campeão. Na última volta, né, o Larson precisava chegar em quinto pra ser campeão com o Moffitt ganhando, o Larson tava em sexto. Aí na última volta o Tyler Reddick, na época eu acho que com 16 anos, 15, 16 anos, vinha com pneus novos, vinha muito rápido, passou o Moffitt na última volta, bateu no Moffitt, o Moffitt foi no muro, teve que terminar em 15, 16, o Larson passou em 5 e foi campeão. Talvez se não fosse o Tyler Reddick, talvez o Larson não teria causado o impacto que causou, não teria chamado tanta atenção e não teria ganhado chances tão rápido como ganhou. E hoje os dois vão dividir o mesmo carro, né? Pra ver como que é o destino da vida, né? Hoje o Rich chega como garoto aí, com algumas provas só, e o Larson já é um cara, tipo, já estabelecido na série. E os dois estão tá lado a lado ali. Muito curiosa a situação. Curiosa essa situação. Começando pelo Brennan Poole, eu acredito que ele fez uma temporada bem boa até ano passado, até pelo... O carro da Ganassi começando a ter a segunda operação, que antes tinha só o 42. Eu acho que esse ano ele vai pro Chase de novo e ele vai tentar buscar aquela vitória em Talladega, que ele não conseguiu pegar o ano passado, que o Sadler acabou ganhando no replay até. Mas o Brennan Poole espera boa coisa dele pra essa temporada. Ele se mostrou ser um piloto bom até de Super Speedway. Tanto que em Talladega ele andou bem. Agora, a primeira prova de Daytona eu não me lembro bem, mas eu acho que ele chegou a andar regular também. E o 42, que é dividido entre três pilotos, eu esperava que o Tyler Reddick ia ser full-time, mas acho que o patrocinador dele não acabou sendo suficiente para bancar a temporada toda. Mas no geral... A indústria da música lá, acho que é uma gravadora, né, Matheus? É uma gravadora. Que... Acho que é Broken Bow Records, uma coisa assim. Mas o Reddick, do jeito que ele pilota, talvez eu veja ele ganhando alguma prova num short track, uma pista menor que esse Infinity Series corre. Uma prova de Bristol, talvez. Mas então, eu acho que Bristol é capaz do Larson correr. Bom, senhores, então vamos falar um pouquinho aí, né? Esses foram os principais aí, os principais times aí que da temporada 2017 da Action Series, né? Temos também aí a GMS Racing, né, que é o Spencer Gala, que vai encarar aí o projeto que é subir para uma categoria ainda maior ainda. Lembrar que a GMS começou lá na Arca, pequenininha, e agora já tá aí beliscando a X-Men Series. Alguém me chamou? Ô Leonardo, somando com o Gallagher aqui, olhando aqui, os principais times somando com o Spencer Gallagher, tá o total de 5 pilotos da Truck Series da temporada passada que subiram para X-Men Series. Aí você coloca num total de 15, 16 pilotos que a gente vai falar aqui, que tem chances reais pro Chase, acho que quase um terço, né? Acho bem relevante, isso mostra a força que foi a temporada da Truck no ano passado, né, Léo? Com certeza, Leão, mostra muito bem aí a força da Truck Series, como foi forte a Truck Series, nós falamos agora há pouco, né, da força do título do campeonato da Truck Series no ano passado, e esses pilotos já estão aí, né, na X-Men Series, com certeza, para fazer a X-Men Series ficar um campeonato muito forte esse ano. Como tá boa a safra de pilotos que vem evoluindo aí. Uma pena que não vai ter espaço para todo mundo na Cup Series, ou eles acabam voltando, ou eles ficam estacionados por aí, né, X-Men Series, né, ou infelizmente acaba se perdido no tempo aí, ao vento, como já vários pilotos chegou, com um talento muito bom. Um grande, sim, exemplo que eu quero usar aí, que todo mundo tá vendo aí, que é o Alex Bowman, que está, né, ainda mais quem tá acompanhando agora, o Alex Bowman está onde está, ele já deu as suas cabeçadas, aí conseguiu essa vaguinha aí na Junior Motorsports, quando o ano passado, quando o Dale Earnhardt Jr. teve problemas, né, ele andou na Junior Motorsports e andou também no carro 38 na Cup Series, e tá mostrando o talento dele aí, tá mostrando quanto ele é bom, quanto ele é um bom piloto. O que faltou realmente para ele foi um bom carro, para ele ser campeão ou lutar por o próprio espaço dele primeiro, antes de querer lutar pelo título, né? Então, a GMS, né, a Gallagher Motorsports, está aí, está fazendo um bom trabalho. Espero que ela cresça muito esse ano aí também. Bom, temos um outro time aí, que é o Biagi Dambeste Racing, que é o carro 98, que é o carro que o Piquet fez corrida o ano passado, se não me falha a memória, em Mid Ohio, né? O Case Mills vai fazer 12 corridas com a Gaico, o Case Mills não ficou tão a pé assim, mas vai participar aí. E o Eric Merola continua com 5 corridas com o patrocinador da Fresh From Florida, aquele carro azul e branco lá, né? Falar um pouquinho dos pilotos que podem beliscar o Chase ali, lutar por alguma coisa, aquela turma ali que anda top 15, top 10, muito raramente às vezes top 10, top 20, né? O Blake Koch foi uma excelente temporada no passado, quase foi para Homestead, não foi para Homestead por detalhe. Tanto é que a equipe aí está muito feliz, está se preparando fortemente, vem acompanhando aí a equipe dele, a BJ Racing, se não me engano. Vem se acompanhando aí, acompanhando o desempenho dela durante o off-season. Está tudo pronto, até carregaram o carro ontem para Daytona, né? Tem o X-Stein, o Chris X-Stein, que fez uma boa corrida no passado, graças ao Kyle Larson, que tirou ele de Daytona, senão ele teria, né, tido totais condições de vencer aquela corrida que o Ryan Reed venceu em 2015. O JJ, ele também aparece aí como piloto que corre por fora. O Dakota Armstrong também. O Ryan Sieg é um piloto muito perigoso, nós sabemos disso. É um piloto que corre com um carro próprio, familiar aí, que merece talvez até um carro mais de ponta para poder lutar, que faz boas corridas. E o Jeremy Clemens também, que fez um ano impecável ano passado. É claro que tudo dentro do padrão, tá, pessoal? Pelo carro e equipamento que ele tem. Porque essa garagem do Clemens é uma garagem de fundo de quintal. O pessoal aí vem de trabalho durante a semana para poder pôr o carro na pista no final de semana. Então eu queria saber dos senhores aí, dessa turma do Amendoim aí, o que vocês esperam desses pilotos aí, qual que vocês destacam aí. E se vocês, além desse que eu citei, né, se existe outro piloto também merece destaque, que talvez vai estar beliscando lá o Chase no final do ano, quando acaba o temporada regular. Então eu quero uma participação de vocês para a gente poder encerrar a edição número 137. Elião? Então, né, rapidamente aqui nos citados, Blake Koch, acho que foi a temporada da vida dele no ano passado lá, ele tinha vagado por várias equipes, chegou até a correr na Cup naquele 32 da Go Green lá, da FSN Go Racing. Foi muito bem no ano passado. Vamos ver se essa equipe consegue crescer, né, Léo? Dos outros aqui citados, o Rocha Stein, que é um piloto que foi muito bem na Truck Series, talvez tivesse ficado competindo naquele truck do Keselowski, teria vencido corridas, né? Teria até brigado por título, não sei. JJ é um veteranaço, né? Já anos competindo por várias equipes. Vai voltar com a 3-Star. O Spencer Callagher, muita atenção nessa equipe, porque eles cresceram muito na Truck Series. Como eu falei da parceria com o Chase Elliott ano passado, com o Lars. Eles estão com bons laços com equipes da Cup, né? Acho que arrumando um bom patrocínio e um bom pacote, pode ser uma equipe que possa crescer ali ao nível da Ganassi, até poder ocupar aquele espaço de equipe full time da... Fala, galera, Trade, começando a gente somos da X-Fin Series da Chevy, que a Turner Scott deixou vago, né, cara? Depois do final da Turner, a gente só tem praticamente equipes da Cup competindo em alto nível, né? Contando que a Junior Motorsports é uma Hendrick P, né? Uma equipe Junior da Hendrick, né? Não é, mas a princípio tem. Eu uso até os mesmos. Então, da Gota Armstrong. Da Gota Armstrong, né? Foi muito mal quando correu na RPM, mas ano passado foi irregular com o carro da JGL, equipe que nasceu do nada, anos atrás. Já conseguem pôr bons carros, além do Armstrong, vão colocar carros para o Corey LaJoie, piloto talentosíssimo, só que também, assim como o Brad Moffitt, não teve grandes chances de prosseguir na carreira, e o Trey Harris, que o Léo citou carinhosamente mais cedo, etapa, né? Como empregado da Gibbs, né? Por isso acaba levando, enfim, são pilotos que podem ajudar o time a crescer, mas eu não vejo eles crescendo tanto assim nos próximos anos. O Ryan Sieg, que é um batalhador, quando dão bobeira ele aparece no top 10, assim como o Jeremy Clements, né, que também, ao lado do Sieg, eu acho que são os dois pilotos, donos de equipe mais legais da categoria, que além de ser, das equipes serem familiares, mas eles serem os caras que coordenam as operações, são os caras que eu acho que old school, né? Ser dono da equipe, você mexe nos carros, você viaja com 3, 4 pessoas ali no seu caminhão ali, tem uma equipe reduzidíssima, até a família envolvida. Eu acho que se ele tivesse sido... Soder. Sorte de quem vinha atrás, que era o Logano, poderia até ter sido o Kyle Busch, do Blake Koch, pra mim vencer a corrida. Uma das maiores surpresas no ano passado, ele brigou pelo Chase. Se ele tivesse tido uma sorte também, acho que ele se envolveu em alguns acidentes, se ele tivesse um resultado bom, era capaz dele ter até conseguido botar esse carro 11. Eu, se não me engano, ele teve um acidente em Phoenix. Vamos falar um pouquinho então do Qualify. Daí, mas eu acho que esse ano ele vai voltar com a mesma força que ele teve ano passado, até porque ele tem um equipamento que é vinculado a Richard Childress. E dali o pessoal, como tu falou também, o Chastain, ele, o Gallagher, o Armstrong, o Sieg, o Clements. Eu acho que o Gallagher é o do que tem mais chance de tentar pegar uma das vagas dos Chase. Mesmo que esse ano tenha mais piloto competente de equipe grande. Mas o Gallagher pintando uma vitória, que ele, geralmente ele anda bem em alguma pista, e se o equipamento corresponder junto, ele pode entrar. E o Ryan Sieg também coloco dando uma chance. É aquele piloto lá? O ano passado, acho que foi pela última vaga. Time Hill ou Jeffrey Hunter? O time Hill. O Armstrong conseguiu se sobressair entre eles e entrar no pace. O Jeffrey Hunter, o Gallagher e o Sieg, que é dessa lista, tem. Eu acho o Gallagher um bom piloto, assim, piloto que evoluiu muito perto do que era. Corey LaJoie, eu acredito que esse carro. Essa equipe do 75, ela vai fazer mais provas ou é só o Super Speed? Mas um outro piloto, um piloto mais. A princípio eles vão fazer mais provas. Enfim, conseguiria ir pro Chase. Conseguiria. Eu não sei se o Spencer. Eu não sei também. Eles vão fazer mais provas. A equipe é criada em volta do Gallagher. Mas eu não sei até que ponto que agora eu não sei se eles têm um Leonardo tão jovem assim pra fazer. Bom, senhores, então não tem. Suba de nível. Então vamos encerrar esse primeiro bloco. Falamos aí da Arca, do Clash e do Qualify. Vamos daqui a pouco voltar pra falar um preview aí. Como será a temporada 2017 da Truxer. Quando ele tem um truque rápido, ele é forte, ele consegue andar ali no top 10. Mas quando ele tem um truque ruim, você vê ele se envolver em várias confusões, né? Gator com o John Westalen, que o diga, né? Enfim. Eu não sei se é uma boa escolha a gente pensando da maneira da equipe crescer. Não sei a opinião do Soder sobre isso, né? Talvez um piloto, um Regan Smith, por exemplo, correndo nessa operação full time, eu acho que seria mais interessante. até o se botasse o Sauter numa segunda operação pra dar uma ajudada também no Gallagher. Se o Sauter fizesse algumas provas também. Sim, seria interessante, só que eu não sei se o Sauter, ele tá muito tempo sem competir na Xfinity Series, e também é aquele negócio que eu falei, o Sauter eu acho que com um equipamento bom pra vencer corrida, eu acho que iria muito bem. Agora com equipamento, você entende, né, Matheus? Pra desenvolver um carro, sim. Não sei se o Sauter tá nesse ponto. Eu acho que um cara como o Regan Smith, por exemplo, seria muito bom. Até correndo em um segundo carro em algumas provas pra dar uma de coach ali, dando uma ajudada, porque eu acho que era um nome que, além desse ponto que eu falei, né, Leonardo, é uma equipe que tá dialogando com as grandes equipes. Eles estão com esse programa com equipamento da SR, né, da Hart Children, né, pilotos da Cup vindo competir nos seus equipamentos. Eu acho que seria muito válido uma experiência dessa num segundo carro, para até dar uma auxiliada no Spencer, né. Com certeza seria trazer muito... outros patrocinadores. Com certeza seria interessante, né, esse ponto de vista que você colocou aí. Por questão de patrocínio também. E você falou muito interessante mesmo, né, o que você falou. Porque assim, ó, já pensou um cara experiente, mostrou um. Sei lá, traz um Kevin Harvick da vida aí. Ou traz um Kurt Busch. O Kurt Bauer também pode ser. Com um cara já experiente, um cara pronto aí pra correr aí, vem e traz um pouco de experiência pra essa equipe aí. E eu não sei não, Elão, essa equipe aí pra mim eu acho que ela vai fazer os degrauzinhos aí e vai crescer cada vez mais, vai trazer a raiz dela pra crescer cada vez mais até chegar na Cup. Não sei se eles vão chegar na Cup pra ter um carro campeão na Cup, né, que é bem mais difícil, o buraco é mais embaixo, mas talvez um carro para time ali, uma corrida ou outra, não sei, talvez isso pode acontecer. Leo. E uma ajuda de um piloto gabaritado como o Kurt Bauer, como você mesmo colocou, seria de interessante, de grande valia, né, Léo? Lembrando que é uma equipe que eu acho que ela nasceu ali do... Eu acho que ela nasceu comprando equipamento da RCR, né? Quando fechou na Truck Series, eles estavam na Arca, né? O time não era tão bem estabelecido na Arca, mas eles já deram um passo à frente pro próprio Spencer, né? Pegaram logo quando a RCR fechou a operação, né? O Bogan e o Ty subiram para. Os patrocinadores subiram para a Xfinity Series. Eles adquiriram equipamento e fizeram uma aliança ali. E aos poucos foram fazendo isso. Trouxe o Sauter, algum outro piloto da Cup corria. E o Austin Dillon e o Ty Dillon correram nessa equipe em algumas provas. Até o carro 33, que. É o mesmo número que competia com ele na época da RCR, enfim. Eu acho, não, perdão, falei besteira. O 33 na Truck corria com a Turner Scott. Mas enfim. Esses pilotos começaram a descer ali, patrocinador. Eu acho interessante a equipe. E tentar crescer com o pé no chão, né? Não dar um passo maior que a perna, porque aí já viu. Ina? Bom, pessoal, é isso mesmo, né, Leon? Falamos bastante aí dos pilotos aí, das possibilidades, das chances de cada um, como mais ou menos deve ser o desempenho de cada piloto aí, a temporada deles. Aí eu queria que vocês fizessem um balanço final aí pra gente passar a régua no assunto, né? Já nos prepararmos para gravarmos semana que vem para falar de como foi a corrida e não falarmos aí, fazer um preview, né? Porque a temporada chegou, tá aí. São apenas 4 dias já para a corrida. Então eu queria que você fizesse um balanço aí. E assim, algo bem simples mesmo. Falasse aí o piloto que vocês acham que deve realmente fazer diferente. Não o que vai ser campeão, mas o que vai fazer diferente. O que vai se mostrar diferente. O que vai evoluir. E vocês falarem também talvez a decepção. Talvez aquele cara que tá no lugar aí, mas não deveria estar, que eu mais ou menos já sei quem vocês vão falar, mas só para completar, cumprir o script aí, e vocês já também já desejar boa noite pessoal aí, desejar já a todos uma boa semana. Entendeu? Então, né, primeiramente foi um prazer estar novamente com você, Leonardo, um prazer maior ainda estar com o Matheus Soder, nosso amigo de anos e anos e anos, finalmente deu certo ele gravar, espero que seja um participante regular desse podcast, né? Assim como se juntando a outros amigos que a gente tem, né? O Raposo, o Diogo Gomes, o Herrera, né? Que Eu tô afim de gravar um podcast com o Herrera. Vamos ver se semana que vem rola, né, Guina? Enfim. Opa. É... sobre o... sobre o... pra mim, o cara que deve surpreender, assim... é, eu prestaria muita atenção mesmo no Daniel Henrique, né? Acho que é um cara que vai ter bons resultados esse ano. Não sei se vai... É que é muito complicado, porque com esse novo regulamento... é... um piloto, e principalmente na Xfinity Series, que mesmo com... acho que ficou mais ou menos na mesma, né, Matheus? De carros competitivos em relação ao ano passado. É, mas, deve ter aumentado vezes, no máximo 2, assim, mas não é muita coisa. É, eu achei que a gente, é que a gente ia ter mais... a Gibbs ia ter o Daniel Soares, enfim. A Penske ia ter o 12 também. É, então. Mas ficou no... na, deve ficar mais competitivo, porque vai ter outras operações como 41, mas enfim. Pra mim, eu acho que olho no Daniel Henrique, e sobre a decepção, eu vou ficar muito em cima do, vou ficar em cima do muro. Eu acho que é, o pessoal vai manter uma média aí, porque ficar fora do top, é, top 10, né? Top 12 Chase lá, tem que se superar. Eu gostaria de agradecer também o convite do pessoal aí pra gravar, que sempre tinha um problema o microfone, ou às vezes até a chuva, mas agora eu consegui aparecer e espero aparecer mais vezes também. Agradecer o convite do Leonardo, do Hélio. E quem eu acho que vai andar bem nessa temporada, que pode surpreender, eu não digo porque ele já surpreendeu na Truck Series, que é o William Byron. Eu espero que ele vai fazer uma temporada boa. Eu não acho que ele vai fazer que nem o Chase Elliott em 2014, que entrou e já foi campeão. Mas eu acho que ele vai chegar em Homestead com a chance de brigar pelo título também. E quem eu acho que não vai aparecer muito, fazer o que espera, é o Matt Tift nesse 19, o número que foi campeão na última temporada com o Daniel Suarez. O Tift, ele fica entre os 10 primeiros, mas eu não sei se ele vai conseguir passar da segunda fase dos playoffs agora, não é mais Chase. Bom, pessoal, realmente foi um prazer gravar com vocês mais uma vez, edição número 137, né? Obrigado também aos ouvintes, tá toda semana junto com a gente aí. Para mim, fazer um pequeno balanço aí como deve ser 2017, penso que vai ser uma temporada bem disputada. Vamos ter aí os pilotos que ficaram aí. Só o Eric Jones saiu dessa briga aí, mas o Sader, o Auger também. Aí o pessoal chegando agora aí também, o Daniel Rank também. Vão ser os pilotos, o Brandon Poole, né, o Spencer Garg também, que deve evoluir. O William Barron. Tem a dupla lá, Sader e o Auger. Temos também o Anetti, que pode surpreender aí. Então vai ser uma temporada bem equilibrada, temporada muito boa. Tem essa nova regra aí dos pilotos, não pode participar tanto das corridas do Dash for Cash, como apenas escolher 10 pilotos para participações do ano todo. Então eu creio que vai ser uma temporada interessante. Para mim, quem deve despontar um pouco mais ou manter um nível aí vai ser o Elliot Sader e o Justin Auger. A surpresa para o campeonato com certeza vai ser o William Barron. E a decepção para mim vai ser o Matt Tift, com certeza, que o Tift é um cara que, como ele mesmo falou, talvez é o patrocinador, talvez é o diretor, talvez é o olheiro, talvez é o administrador da carreira do cara aí, que é muito bom. Entendeu? Antes da gente fechar o programa, só mais uma perguntinha que tava me escapando aqui. Como a gente sabe, mudou, as coisas vão mudar a sua dinâmica, né? A questão da pontuação e tal. Isso seria um bom papo na Truck Series, né? Já que lá acho que por ser menos vagas no Chase, enfim, acho que a pontuação vai ser muito fator lá. Mas você acha que essa nova regra de dinâmica das provas, nova pontuação, vai dar um ape nas provas da Xfinity Series? Creio que não, Leon. Creio que quem continua mandando vai continuar mandando. Até porque deficiência entre um time e outro não é apenas de um time que está realmente dominando uma corrida ou outra ali, ou é propriamente dito piloto. Creio que realmente é uma deficiência do próprio regulamento mesmo, da categoria, onde que começa a se investir um pouco mais nos times maiores e deixa os times menores aí, os menos os caras que tem menos dinheiro aí, né, proveniente de dinheiro aí, ficava começando a ficar à mercê do negócio. Então eu penso que não, Elião. Eu acho que vai ter sim uma corrida ou outra aí que um piloto que não é comum vencer a corrida principal vai vencer uma bateria ou outra aí devido a algumas circunstâncias, né, que é talvez arriscar aí um full gamble, mas eu creio que não, eu creio que vai ficar mais ou menos aquele marcadinho ali. Torço muito para que, por exemplo, o Jeremy Frames vença um segmento o Black Coke também vença o segmento. Vou ficar muito feliz se isso acontecer, Leon. Eu acredito que talvez mude mais pelo lado do pacote, que eles mudaram até que o spoiler da Nationwide também vai ficar um pouco menor. Agora eu não tenho de cabeça assim as polegadas, mas ele não vai ter mais aquelas orelhas que tinha no canto até. Talvez mude um pouco da pilotagem dos pilotos, mas no geral eu acho que eu acredito que vai ficar a mesma coisa do ano passado, assim, o tipo de pilotagem, até as equipes que vão dominar. Bom, então é isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa edição número 137. Falamos da Arca, falamos do Clash, falamos do Colofai. Fizemos um preview da Truck Series e agora também da SM Series, né? E a temporada 2017 já começou. Tivemos de final de semana aí movimentações na pista. Lembrando que nessa semana, na quinta-feira, já tem os duels. Na sexta-feira tem os practice e a corrida da Truck Series e os Colofai também. E no sábado temos a corrida da Exxon Series e também no domingo a grande Daytona 500, a corrida mais, quanto ou mais importante que o campeonato como um todo, né? Então, eu agradeço a vocês, agradeço o Elhão por continuar firmes e fortes aí, e o Matheus Solder, o microfone é sempre seu, sempre que eu estiver disponível para poder participar com a gente. Pessoal, meu grande abraço a vocês, um desejo a vocês todos uma boa semana, fiquem com Deus e cuidem-se bem.